Bom dia, querida. Está um belo dia hoje. Não está, querida? Sim, é verdade. Sabes, querida, a Pim tem andado muito bem comportada ultimamente. Acho que devíamos libertá-la das tarefas da semana. A sério? Bem, eu... Ótimo, ótimo. Aliás, acho que devíamos poupá-la de todas as tarefas do mês. E comprar-lhe umas prendas, roupas, jogos de computador, não sei do que gostam os miúdos de hoje. Oh, uma cama ajustável com controle remoto. Bem, se achas que é o melhor, Lloyd, eu acho que pode ser. Ah, pá! Oh! Já te avisei para não usares o transformador instantâneo para enganar pessoas, mas parece que não serviu de nada. Sou um bicho mau, mas podes ficar descansada. Yep, já aprendi a lição. Bem, só para ter a certeza, 50 flexões. Desculpa? Tu ouviste? Deita-te as 50 no chão! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um... Dois. Vou ter saudades disto. Um. O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. O futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o ar do século 22. Está de férias cá, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela nos deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Phil, Phil do futuro. É o ar do século 22. Podes ficar aí parado enquanto o banco nos tira à quinta. Nós nascemos aqui. O que é que queres que faça? A seca destruiu a colheita e o pelo das vacas caiu. O que vamos fazer? Vamos lutar. Vamos salvar esta bela quinta. Ou morrer a tentar. E... fim. Killy, não estás a dar tudo. Eu preciso de mais emoção. O banco vai ficar com a tua quinta. Estão a roubá-la! A roubá-la! E Phil? Ficaste aí sentado o tempo todo. Usa o palco! Dá umas voltas! Mexe-te! Como... assim? Adorei! Muito bem, meninos. Na próxima aula vamos começar a ensaiar os monólogos. Sabia disso. Hey, Killy. Bela cena. Muito... Estás a ver? Oh, a sério? Obrigada. Obrigada, a sério. Eu estava... Respira. Não achaste que faltava emoção? Nem pensar. Captei a cena toda só pelos teus olhos. Sabes que os olhos são a janela da alma. Os teus olhos são transparentes. Uau! Achas mesmo? Sim. Eu estava a pensar que talvez quisesses fazer a próxima cena comigo. Ah, estás a gozar? Eu adorava-se entrar numa cena contigo. Entrar numa cena contigo. Sim, sim. Muito bem. Falamos depois. Eu tenho de ir. Olhos transparentes. Quem é que ia cair numa dessas? Tanner Kirkpatrick acabou de falar comigo. Acho que ela caiu. Estes lugares estão ocupados? Yep. Espera aí, docinho. Isto é apenas um lenço. Tu mereces um trono de veludo. Bradley, tu és um doce. Ele não é um doce, Pim? É, um belo caramelo. Pim, tu e as tuas piadas. Ter um namorado fixo é muito bom. Devias mesmo arranjar alguém. Bradley, não tens um amigo? Não, obrigada. Não estou interessada em namorar um Minorca. Então e o Chauncey? Não, ele casou-se com a flauta. Mas o Emerson tirou o aparelho. Oh, yeah! Sabem, individualmente vocês já são chatos, mas juntos são impossíveis de aturar. Pim, tu e as tuas piadas outra vez. Tomem cuidado com ela. Oh, esqueci-me da sobremesa. Eu vou lá. Os teus desejos são ordens. Volta logo, fico com saudades. Eu fico com mais. Ai, não aguento esta tortura. Eu tenho de separá-los. Fixe. Já tenho saudades. Estava a ver que nunca mais. Pim, o que é que se passa? Só não quero que sofras, é o Bradley. O que é que tem o Bradley? Não sei como te hei de dizer. Ele disse-me que me achava uma brasa. Ele disse isso? Talvez eu tenha induzido. A culpa é minha. Má, Pim, má. Aqui está, para a minha bonequinha. Bradley Benjamin Farmer, tu! Tu! Está boa. E no ano passado o Tanner fez esta cena do Sai da Minha Nuvem e pôs toda a gente a chorar. Ah, foi assim tão mal, hein? Foi uma piada. Mas suavemente a luz vai entrando pela janela. É, como é que é? Kelly, eu acho que encontrei a cena perfeita para nós. De uma pequena peça que gosto de chamar Romeu e Julieta. Oh, boa, que cena! Ato 2, cena 2. A varanda. Isso é demais! Então, e qual dos dois é que vai ser a Julieta? Com licença. Está lá? Não, agora não posso. Bem, a gente vê-se amanhã. Claro que tenho saudades. Então, adeus. Era a Darcy. Tenho 8 anos e é da Bulgária. Estou a ensiná-la a ler. Oh, és mesmo muito querido. Só estou a tentar ajudar a tornar o mundo mais... Tanner, tu és um ótimo americano. Pois, Kill, eu estava a pensar que podíamos combinar e começar a ensaiar a peça esta tarde. Oh, claro! E que tal no Coco Palace às 4:30? Combinado. 4:30? É, precisas de papel? Porque se precisares, há aqui mais que muito. Este está. É mais simples. Pois. Bom, vai ter eles, pá. Torna o mundo mais... Ah... Ninguém vai ver quem é? Deixem que a Pim vai. Outra vez. Olá, Pim. Espero não estar a interromper. Nem por isso, mas estás na minha casa e é muito estranho estares em minha casa. Bem, é que tenho de falar com alguém acerca do Bradley. Oh, sim. A velha relação do século foi hoje por água abaixo, hã? Bem, é o que parece, mas eu não vou deixar que isso aconteça. Vou ser mais como tu. O que é que disseste, meu? Ouve, eu sei porque é que o Bradley está caidinho por ti. É selvagem e destemida. E despertas o animal que há nele. Há um animal no Bradley? É o quê? Um esquilo? Ouve, eu quero ser selvagem e destemida, Pim. E quero que me ajudes. Está bem. Quero ouvir-te rosnar. Quê? Rosna, miúda? Rosno? Dá tudo o que tens! Oh! Oh! Oh! Oh! Phil, que resultado tens na questão número 1? X igual a 2. Também eu! E o que tens no número 2? N é maior que Y. Também eu! E no número 3? Escuta, tia, se te copiares, só te prejudicas. Não percebeste o que eu disse? Ei, malta! Malta! Malta! Malta! Escutem só! O Tanner pôs o braço à minha volta! Desculpem, eu não guincho. Muito bem, miúda. Fala. Diz-me tudo. O braço esquerdo ou direito? Esquerdo. Ombros ou cintura? Cintura. Acabámos de ensaiar e estávamos a beber um chocolate quente. E ele pôs o braço à minha volta! É, não ficaste com tinta? O que foi? O braço dele está mais querido que um caderno? Sabes que mais, miúda? Acho que arranjaste o teu primeiro namorado. Pode ser que sim. Preciso do meu diário. Vai, corre como o vento. Ok. Ela é tão gira. Nunca me vou esquecer do meu primeiro namorado. Era... não, acho que foi antes disso. Bonita história. Só que no Tanner não se pode confiar. Olha quem está com ciúmes. Eu não estou com ciúmes, eu... acho que não. Não, só sei que no Tanner não se pode confiar. Corre a copa aqui. Foi o meu primeiro namorado. Não, isso foi na primeira classe. E o que tens na questão 4? Querem que eu vá ao tapete, McCurk? Mas eu tenho de ganhar! Estou-te a dizer, tenho de ganhar! Para poder pagar a operação da minha irmã! Dá o teu melhor! E fim! Phil! Bom, estás a andar mais! A mexer-te! A mexer-te! Mercer, tu vales ouro. Desculpem. Estou à procura de Tanner Kirkpatrick. Ele não pôde assistir ao ensaio de hoje. Teve de ir ao dentista. Bom, se o virem, digam-lhe que a Darcy passou por cá. Darcy? Menina Darcy, fique descansada que o Sr. Kirkpatrick vai receber a sua missiva. Está bem. Diz-me, a Darcy pareceu-te uma rapariga búlgara de 8 anos que não sabe ler? Eu ensino a ler. Estás a ver? Não. Estás a falar de quê? Não sei. Estás a ir bem. Bom, representar é mentir. Mas também é dizer a verdade. Representar é uma coisa... nem sei como me explicar. Representar é... representar é... É, Darcy. Disseram-me que estavas cá. Tanner, perguntei aos meus pais se te deixavam vir esquiar no fim de semana e eles estão a pensar nisso. É bom, não é? Tanner, o que foi? Assim está melhor. O que é que aconteceu à tua voz? Devo estar constipado. Acho que é melhor voltar para o ensaio. Está bem, fofo. Tchau. Podes estar constipado, mas o teu beijo está melhor do que nunca, Tanner. Teu beijo está melhor do que nunca, Tanner. Tanner? Oh, não. Killy. Ei, filho, o que é que se passa? Au! Nada. Ei, esse não foi o nada de nada. Foi o nada de qualquer coisa. Tenho um probleminha com a Killy. Pede desculpa, assume a responsabilidade e segue em frente. Au! Eu não fiz nada. Aquilo é que tem um problema. Então melhor é não te meteres. Falhaste. Au! Aquilo gosta de um rapaz lá na escola e... ele anda a enganá-la. Como descobriste? Beijei a namorada dele. É uma longa história. E não queres que ela se magoe? Sim. Ela vai ficar magoada de uma forma ou de outra. Talvez seja melhor dizeres-lhe tu. Não, senhor. Às vezes o melhor é não nos metermos no que não nos diz respeito. Não tens de lhe contar tudo. Eu não conto tudo à tua mãe. Ah, e o que é que não me contas? Não, eu... ele não... eu disse que tu... sim, olha o telefone. Eu atendo. Nem penso que se safa. Está bem. Se é essa a atitude da Pim Diffy que o Bradley Benjamin Farmer quer, é mesmo isso que ele vai ter. Isso! Pois. Fá, eu sou um miúdo na escola e começo a olhar para ti. O que é que dizes? Para onde é que estás a olhar? Não, não. Assim. Para onde é que estás a olhar? Para onde é que estás a olhar? Para onde é que estás a olhar? Para onde é que estás a olhar? Ei, meninas, ia fazer um lanche. Querem alguma coisa? Debbie, diz-lhe o que queres. Com atitude. O que é que achas que quero? Não sei, por isso é que perguntei. Pipocas? Achas que eu quero pipocas? Vocês estão bem? Vai fazer pipocas, magricelas! Então, isso faz favor. Sinto-me péssima. Espera! Não me sinto nada. Isto até que foi divertido. Eu estou no meu escritório. Continua a treinar. Mal posso esperar. O Bradley vai ficar tão farto de ti que até vai inchar. Ai, vai inchar, vai. Vai inchar de tal maneira que vai parecer uma baleia grávida. Ai, agora sou gordo, é? Tu és ruinzinha. És uma menina ruim. É aquilo. Posso falar contigo um segundo? Estou um bocado atrasada. Tenho de ir com o Azul. Azul? É o que chama o Tyner. Por causa da tinta nos braços? Não, por causa dos olhos. Ele chama-me Pirilam porque eu dou brilho à vida dele. Não é incrível? Olha, eu sei que tu pensas que sim, mas... Mas o quê? Acho que talvez te estejas a precipitar. Não, acho que não. Porquê é que não ficas feliz por mim? Gilly, escuta bem. O Tanner não é boa peça. Tu é que não gostas dele, nunca gostaste. E em vez de me apoiares como amiga sério, fazes piadas snobs acerca dele. Não, não estás a perceber. Não, eu percebo. O que tu fazes é deitar o Tanner abaixo porque ele gosta de mim e eu gosto dele. E tu não consegues aceitá-lo, és um idiota imaturo. Vê se cresce. Agricultor, como vai a colheita? Para onde é que estás a olhar? Debra, és tu? Não é o coelhinho da Páscoa. Romeu, esquece o teu nome e fica comigo, pois o nome não é o mais importante. Aceito todas as tuas palavras. Diz apenas que me amas e serei batizado de novo. Daqui para a frente, não serei mais... Darcy? Olá, fofo. Não queria interromper. Intervalo? Uhum. Hey. Os meus pais disseram que podes vir connosco no fim de semana. Não é uma maravilha? Killy, isto é o Romeu e Julieta rapariga. Emoção! Emoção! Mal posso esperar pelo fim de semana. Isto vai parecer estranho, mas eu acho que nunca dissemos que íamos namorar um com o outro. Não. Não há problema. Tudo bem. Está bem. Então, onde é que nós íamos? Ah, pois sim. Daqui para a frente, não serei mais Romeu. Tu amas-me? Eu sei que vais dizer que sim. E eu vou aceitar. Mas se eu prometeste... Pode estar errado. Essa é a emoção que eu quero. Esqueceste de umas quantas palavras, mas já é um progresso. Progresso! Obrigada. Tudo bem? Já percebi. Vou andando. Porquê que não dizes? Eu bem te avisei. Porquê que haveria de dizer isso? Porque tinhas razão. Não é que eu quisesse ter razão. Eu disse todas aquelas coisas horríveis. O quê? Que sou um idiota imaturo? Ah, não. Estou sempre a ouvir isso. A minha irmã diz isso, os amigos, os meus pais, pessoas na rua. Ei, é um idiota imaturo. Como é que é? Como é possível que não estejas zangado comigo? Porque tu estás em baixo. Os amigos servem para dar apoio quando estas coisas acontecem. Bem, eu sinto-me mesmo em baixo. Pois. Acho que nos vamos sentir assim algumas vezes na vida. Talvez muitas vezes. mas acho que temos sorte. Sorte? Sim. Podemos contar um com o outro. Para sempre. Sempre. Bem, é isso que estou a planear. Ouve, artista, e ouve bem. Se alguma vez voltares a enganar uma rapariga, se voltares a mentir a uma rapariga, enfeite neste cacifo e atira a chave para o lixo. Ouviste bem? Ouviste bem o que eu disse? Sim, sim, tudo bem. Ora, ainda bem. Sugiro que saias da minha frente. Está bem? Está bem. Está bem. Foge, cascavel! Conseguimos! Sim. Oh! Obrigada pelo transformador. Quando quiseres. Killy, estiveste bem. Obrigada. Deixa-me levar pela personagem. Pim! Como estás? Agricultor. A Debbie contou-me que estavas a ensiná-la a ser mais como tu. Mim gosta? Quê? Ela acabou comigo. Diz que sou muito betinho para ela. Mas tenho de admitir. Gosto da Debbie com garra. Então vai atrás dela. Para que ir atrás do hambúrguer se tenho um bife mesmo aqui? Pois. Calma aí. Eu é que sou o bife? Filé mignon. Bradley, nem agora, nem nunca. Nem por nada deste mundo. Nunca na vida. Nunca, nunca. Eu gosto de desafios. Que mal fiz eu? Pim, tu acordaste o meu tigre. O Bradley anda à caça. Au!